vocês inclusive tocaram no show de lançamento com a Rumpilés, né? Que é uma outra história já com o Letieres, o maestro Letieres esteve aqui e elogiou muito vocês. Aliás, houve uma troca, inclusive, né? Ah, foi, Eric? Eu não sabia dessa coisa. Conte essa troca aí, Eric. Foi uma alegria. É, foi uma alegria. Como foi essa experiência? Sério? Foi bom pra você? Assim, na verdade, assim... Fumar um cigarrinho depois. Era um sonho pra gente ter o nosso som associado a uma orquestra, assim. Isso é uma referência nossa, né? De swing jazz. De big band mesmo. Big bands e tal. E assim, a Rumpilés foi uma surpresa pra gente quando a gente descobriu a existência da Rumpilés, porque a gente nunca viu a coisa tão palpável, vamos dizer assim, no bom sentido. Ai, tão próximo. Tão próxima da gente, assim, tão acessível, sacou? Tipo, é possível. É possível. Essa foi a ideia. E depois trabalhamos juntos no Prêmio Braskem, né, de teatro. A entrega do prêmio, dirigido por Guerreiro. E a Rumpilés se apresentou nesse prêmio, a gente também. E nos bastidores começamos a conversar, descobrimos que Letieres era um grande admirador do nosso trabalho. E não era uma coisa unilateral e tal. E daí se iniciou essa parceria e essa coisa, porra, que foi massa, assim, de ir pro estúdio com essa galera, assim, que são músicos super queridos nata, pela gente, assim, tipo, são referências pra gente, inclusive. Todos grandes músicos, né? Todos grandes, palpados. E a gente conseguiu realizar, né, esse sonho nosso. E o trabalho ainda trouxe outras coisas, né, que a gente acabou recebendo o prêmio de melhor arranjo no Festival de Música da Rádio Educadora. Circulando!